Levanta a mão. Faz a coroa do barão. Faz a coroa do barão. Escolha o rumo. E dá-lhe a coroada. Pode avisar todo mundo que eu tô no barão vermelho. Quem é barão? Curte o barão. Quem é barão? Curte o barão. Quem é barão? Curte o barão. Prime. Eu não preciso implorar seu amor. Página virada, o sofrimento acabou. A vida é curta pra chorar pela ex. Que ele mudou e inovou mais uma vez. E a qualidade de som que eu adoro. Um alto empreendimento sonoro. A coroada agora é compromisso sério. Barão Vermelho Prime, seu novo. A onda agora é Prime. Mandou decretar. Quem é a coroada, a gente vai enxergar. DJ Juninho, o show mandou jogar pra cima. Que Cris Brother MC também no clima. Pega o caminho do feio, por onde veio. Que equipe Barão Vermelho que vai tocar pra nós. DJ Leguinho, digital que é talentoso. DJ Chato, fabuloso, levando a nossa voz. Pega o caminho do feio, por onde veio. Que equipe Barão Vermelho que vai tocar pra nós. DJ Leguinho, digital que é talentoso. DJ Chato, fabuloso, levando a nossa voz. A coroada. Agora você é Barão Vermelho Prime. A resposta exata da sua festa. Puxar o seu cabelo, te dá vasta pão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Impacto das hidráulicas do Barão Vermelho Prime. Júnior Santorini. On my baby, you can go and ask. My life is a

Barão Vermelho Prime. Mais pálvora. Todos os canhões. Canhões. Artilharia. DJ Elanzinho, pressão. Vai começar o Rock Doido. Preparem-se para atirar tudo que tiver. DJ Alanzinho, pressão. Dá-lhe a coroada, meu DJ. Game. Desta vez eu acerto. Barão Vermelho Prime, a resposta exata da sua festa. Chorou com meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Rose Baile, Super Rose Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Rose Baile, Super Rose Baile. Viviane Batidão. DJ Pedrinho Mega. Fez amor, no peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. A onda agora é Prime. Lutei por nós dois. Barão Vermelho. Não desisti. Você é meu. Você é meu. Nunca mais. Vermelho. Cris Rodrigo. Banda History. Um tremor de sucesso. Eu quero que se amanhã acaba nesse rock aqui é louco em dizer oi. Na festa do Barão Vermelho a gente combinou de se encontrar logo depois. Vem então não demore. Vem correndo e me namore. Vem depressa que eu quero sentir. Porque tenho muito amor para ti. Porque agora meu mês posso perceber, neném, com o passar do tempo você também vai. Dá-lhe a coroada do Barão Vermelho Prime, porque agora meu neném. Eu posso perceber, neném, com o passar do tempo você também vai. Dá-lhe a coroada do Barão Vermelho Prime. São os momentos que falamos com a lua. Nesse momento o coração se apaixonou. Vou confessar que vou ficar mais um pouquinho no Barão Vermelho curtindo esse nosso amor. Foi o Cupido, Cupido vagabundo. Foi o Cupido, Cupido vagabundo. Fiquei a ver navios, não pensei que ia sofrer. Desde que essa novinha que roubou meu coração. E não me desespero porque eu sei que ainda me quer. Agora a moral vai ser todinha pro Barão. A maior equipe do som automotivo. E eu sou seguidor, falar a verdade é preciso. E o Tiaguinho sempre a decretar. Os melhores DJs que vão tocar. Agora minha equipe de som automotivo. Barão Vermelho Prime. Com cheiro. somos os maiores. Muito menos os melhores. Somos simplesmente Barão Vermelho Prime. O som da coroada. Dança bandida, RD Saúde tá tocando. Dança bandida, dança bandida. Dança bandida, RD Saúde tá tocando. Estúdio TI Produções. Vai, droga. O rock começou na fúria desse grave, a galera dava low. Paredão já tá na área, começou a baladinha, começou a baladinha. RD, Saúde, as moleca tão na vida. Vai ficar num grau, vai ficar num grau. RD que tá tocando, a concorrência paga um pau. Vai ficar num grau, vai ficar num grau. RD que tá tocando, a concorrência paga um pau. Vem novinha, fica à vontade. É bola até o chão aqui na RD, Saúde. Pega essa visão, pega, pega, pega, pega. 3.8 e o bagulho tá endoidando, o bagulho tá endoidando, o bagulho tá endoidando, o bagulho tá endoidando, o bagulho tá endoidando. É 3.8 e o bagulho tá endoidando, o bagulho tá endoidando, o bagulho tá endoidando. Pega vários balde, o beat nós invade, não tente copiar, porque RD Saúde. Ai, droga. Vem curtindo RD Saúde. Vem curtindo RD Saúde. Dança bandida, RD Saúde tá tocando. Dança bandida, RD Saúde tá tocando. Dança bandida, dança bandida. Dança bandida, RD Saúde tá tocando. Eletrizante do Acará. Agora você é Barão Vermelho Prime. A resposta exata da sua festa. Sexta-feira, pé descalço em poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. E se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, caçando esses cara preta. Abaixa não, me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Me deixa longe dessas trilhas sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Já é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me vi no Madeirite. Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado. Quem disse que favela não pode morar no lago? E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai. Acordar no outro dia com a ressaca do caralho. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Moisés DJ Produções, o considerado. Vermelho Barão, é muita coroada num barão. Vai aumentando na pressão, vai aumentando na pressão, vai aumentando na pressão, vai aumentando na pressão, vai aumentando na pressão, vai aumentando na pressão, vai aumentando na pressão, vai aumentando na pressão. Quem é barão, vem pro barão. Quem é barão, vem pro barão. A gente é barão vermelho e não tem nada. Na hora do show a gente tá a coroada. Barão vermelho aqui, a coroada é pra mim. Estúdio Minimatrix. Tá quebrando tudo aqui, 250. Todos sabem que a coroada é violenta. O Tiaguinho e a Manu pediram pra eu falar. E é nesse papo reto que eu vou comunicar a todas as equipes, seguidores do Barão. Vamos todos juntos em confraternização. As novas hidráulicas vão subir pra gente. A coroa e o império crescem.

apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Júnior Santorini. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho de mim, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Barão Vermelho Prime. Macedo, inovando nas produções. Vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viela. Vai ser papapá, papapá na tirada. Lá vai, pireca, vem pireca, vem pireca, vem pireca, vem pireca. Esse é o DJ Lohan. Sentiu a pressão? DJ Lohan que tá tocando. Para o vermelho. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, tentando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira a minha roupa. Essa menina pede muito gostoso, dá pra ver. Gosta do que faz. DJ Lohan que tá tocando. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero. Vai, a bola pro pai. Vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai. Vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai. Vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai. Vai na minha vai. Descendo, descendo. A mãe quis prender demais sua filha e virou. Que foi mal tratar a menina. E hoje de manhã o Kevin cria. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despendo, tentando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira a minha roupa. Essa menina pede muito gostoso, dá pra ver. Levanta a mão, faz a coroa do barão. Faz a coroa do barão. Escolha o rumo e dá-lhe a coroada. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? Se ela quer dar baba de ouro, ela quer dar baba de ouro. Se ela quer dar baba de ouro. Vinte, porque eu sou block, é? Ela quer dar baba de ouro. Ela quer dar baba de ouro. Ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostei, ela quer o seu gostei. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vale, então vou ter que levar. Tomar um tiro aonde? No pé ou na mão? Escolhe logo, meu. Valeu, um assalto feio, valeu, um assalto foda. Mas valioso que ouro, mas valioso que nota a nossa tropa. Nota a nossa tropa. É o seu concerto de chat, é o seu concerto de chat. É o seu concerto de xoxa, dança tropa. É o seu concerto de xoxa, dança tropa. É o seu concerto de xoxa, dança tropa. É o seu concerto de xoxa. DJ Eduardo da Night, o DJ que contagia e balança todo o Pará. Barão Vermelho Prime.

casa pra curtir com a amiga. Ela compra o uísque, mas não quer comprar comida. Aqui no rock doido, ela tá ostentando. E quando chega em casa, sua filha tá chorando. Aqui no WhatsApp chegou notificação. Era essa bandida vindo com a mutação. Aqui no WhatsApp chegou notificação. Me diz qual é a parada, fala aí, bandida então. Deixa eu te falar, acabou o gás de casa. Tem como tu me emprestar esses 100 reais? Porque o único dinheiro que eu tenho aqui é pra me beber esse final de semana. Júnior Santorini. Tô com saudade de ti, tem como tu me arranjar 100 reais? Bel, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ. É comienza la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, então roça nos amigos da boca. Roça nos amigos da boca. Alanzinho. Roça nos amigos da boca. E a moleque doido. Os amigos de branco, pede de preto, os amigos de branco, pede de preto. Tira do copo, levanta a mão, tira do copo, levanta a mão. Tira do copo, levanta a mão, tira do copo, levanta a mão. Dá pra pistola, parceiro, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, então joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, então joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, então joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga. DJ Marco Show, o rei das produções de Nova Timoteua. Agora você é Barão Vermelho Prime. A resposta exata da sua festa. Somos os maiores. Muito menos os melhores. Somos simplesmente Barão Vermelho Prime. O som da coroada. som e luz. Aqui é Barão Vermelho Prime. Barão Vermelho, Lara J. Sander. Proporcionado para fazer a sua alegria. Contatos para show. Tiaguinho, 98404-8055.